9h28, eu recebo aqui no estúdio da RCI a Rebeca Montanheiro, ela que é presidente do Instituto Melanoma Brasil. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Vamos falar aí das atividades, né, do Instituto e também de uma corrida que acontece agora no mês de dezembro aqui em Foz do Iguaçu, porque o Instituto Melanoma Brasil, ele tem uma atuação nacional e surgiu aqui na cidade de Foz, Rebeca? Isso, o Instituto, ele nasceu aqui em Foz do Iguaçu, né, então para nós é um orgulho ter como sede do Instituto Foz do Iguaçu, mas nós realmente atuamos apoiando pacientes no Brasil todo e fazendo campanhas de prevenção também com uma abrangência nacional. Eu gostaria até que você falasse, né, desse termo melanoma, né, para que as pessoas que nos ouçam aqui possam saber que muitas vezes é um termo até desconhecido de muitas pessoas, né? Com certeza. Eu, quando tive melanoma, não sabia o que, que era, né? Então, é um câncer de pele, né, mas ele é o mais letal e perigoso dentre os tipos de câncer de pele. Ele pode começar numa pinta existente, você pode observar no próprio corpo. Então, isso é bom porque a gente pode conseguir já acudir, né, em tempo, mas ele pode surgir de uma pinta existente ou de uma pinta nova. Ela começa a mudar de tamanho, mudar de textura, e isso é um alerta para que a pessoa sempre busque um dermatologista para verificar se isso pode ou não ser um câncer. Pois é, necessário prevenção realmente. Olha, estamos agora num mês bem especial aí com relação aos cuidados com a pele, que é o chamado Dezembro Laranja. Em que consiste até as atividades agora, que vai começar dia 1º, né? Finalzinho de novembro, estamos aí, já estou até antecipando o calendário, mas dezembro agora vai ser o Dezembro Laranja. O que é que vai ser feito durante esse mês? Então, a gente tem aí o Outubro Rosa, Novembro Azul, que está acabando agora, e no Brasil todo, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e a Sociedade de Oncologia, que encabeçaram esse movimento Dezembro Laranja já faz alguns anos. Então, no Brasil todo vão estar sendo feitas ações de campanhas de prevenção, né? Vai ter um dia de atendimento no Brasil todo, que ainda está sendo definido pela sociedade para essa triagem com médicos, e nós, integrando a campanha que a gente já começou em maio, do Eu Protejo Minha Pele, nós estaremos realizando novamente com mais força a campanha de prevenção, e a gente vai fechar aí a nossa programação com uma corrida, que vai ser a primeira que o Instituto vai fazer aqui em Foz do Iguaçu. E que não vai ser uma corrida normal, a gente vai fazer aí com que ela seja bem focada ao tema. E é uma corrida que vai acontecer no dia 16 de dezembro, né, com saída ali no Gramadão do Vilar? Isso, ela está programada para o dia 16, com largada às 8 horas, não só para corredores, mas para a família toda, porque a gente vai ter um percurso de corrida de 7 quilômetros, mais uma caminhada de 4, então a família toda está convidada a participar. E vamos falar aí sobre esta prova especificamente, né? Porque a gente tem um calendário aqui bastante extenso até de corridas de rua aqui em Foz do Iguaçu, que mostra o interesse que existe, né, da população em participar dessas atividades. Como é que vai ser feito aí para a questão das inscrições e tudo mais? Quais são as orientações que a gente pode dar a quem tem interesse em participar da corrida e da caminhada também? A nossa corrida vai, inclusive, fechar o calendário anual de corridas da cidade. Vai ser a última que está prevista. As pessoas, elas podem se inscrever no site ticketagora.com.br/melanomabrasil. Né, lá tem todas as informações das inscrições. E a gente está com um kit bastante especial. A gente vai estar dando para as pessoas uma camiseta com proteção UV, né, uma camiseta que protege dos raios ultravioletas no fator 50. Então, é uma camiseta tecnológica bastante interessante. E a gente vai estar com amostras de protetor solar, vai ter protetor na hora para as pessoas passarem, vai ter várias informações sobre melanoma. A gente vai ter um atendimento médico lá para tirar dúvidas das pessoas que estiverem no local. Então, integrando a nossa campanha do Proteja a Minha Pele, a gente quer conversar e trazer essa reflexão para as pessoas que gostam de praticar atividades ao ar livre, né, que é o caso da corrida de rua, que muitas vezes as pessoas acabam correndo em horários inapropriados. Então, você está cuidando da tua saúde praticando esporte, mas você está, às vezes, esquecendo do outro lado da saúde, que é proteger a pele. Então, isso aqui é bem bacana, por isso que a gente está fazendo, inclusive, a corrida de manhã. Pois é, e olha, eu vou dizer para você o seguinte, esse fim de semana aí, fiquei cerca de 15, 20 minutos exposto ao sol e está me ardendo as costas até agora. Então, não precisa muito tempo para... Exatamente, eu não passei protetor, nem nada, nem me preocupei, pensei assim, olha, mas é um tempinho curto aqui, mas já dá um efeito considerável. E aquela história, né? Proteção o ano inteiro, independente da estação também, né? Independente da estação, seja inverno, outono, quando está nublado a gente está se queimando, né? E o sol está cada vez mais forte, a gente está numa região bem tropical e a gente tem sol a maior parte do ano. Foz do Iguaçu, a gente é bem peculiar também, é muito quente. Então a gente não pode esquecer de sempre estar se protegendo, escolhendo os melhores horários para se expor, né? E também não só com protetor, mas usar roupas apropriadas para estar aí exposto ao sol. O Instituto Melanoma Brasil trabalha sempre com as ações, né, de conscientização, de informação da população sobre a questão do melanoma. Você até citou aqui a campanha, né, o Protejo Minha Pele, que a gente conversou lá atrás, né, quando foi feito aí o lançamento da campanha. Para quem está nos ouvindo agora, né, quer saber outras informações também sobre a questão do melanoma, vocês têm site, vocês têm página na internet? Onde a pessoa pode buscar outras informações? Nós temos o site, né, que é o www.melanomabrasil.org. Nós estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. É só digitar Melanoma Brasil que as pessoas vão nos encontrar e a gente tem informações diárias, numa linguagem bastante acessível, né, que as pessoas vão entender bem, para todas as idades. E nós estamos à disposição para qualquer dúvida que as pessoas tiverem. Também podem nos mandar mensagens por esses canais que a gente responde. Portanto, 16 de dezembro, corrida aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né, alusiva, corrida e caminhada, né, primeira corrida e caminhada Melanoma Brasil, alusiva aí também a essa questão de proteção, né, quanto à pele. Rebeca Monteiro, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Muito obrigada.